financeira se falta. BMG Financeiras, essa é a loja do sucesso, ó. Mais uma vez acordo sem sua mensagem de bom dia. Quem diria que seria tão ruim assim? Café sozinho, sem teu beijo, meu benzinho. Elogia tua boca, te ver todinha sem roupa. Não faz isso comigo, eita saudade tão louca. Tá sobrando nós dois, tá faltando amor. Volta comigo, por favor. Volta comigo, por favor. Tá sobrando nós dois. Aqui tá vazio, traz logo esse amor. Coração apaixonado, tri! Esse é o Moisés Almeida, nome da Interarte Produções. Essa é a empresa do sucesso, vai! Bora, Arthur! Portal do Arrocha! Mais uma vez acontece sua mensagem de bom dia. Quem diria seria tão ruim assim? Uma café sozinho, sem teu beijo, meu benzinho. Elogia tua boca, te ver todinha sem roupa. Não faz isso comigo, eita saudade tão louca. Tá sobrando nós dois, tá faltando amor. Volta comigo, por favor. Tá vazio, traz logo esse amor.